Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. É já no próximo dia 10 de abril que se realiza a Caminhada da Primavera, uma iniciativa do Gabinete Seixal Saudável que visa comemorar o Dia Mundial da Saúde. Em estúdio temos a já residente deste programa, Sofia Loção, mas desta vez, em vez de fazer perguntas, responde. Sofia, primeiro que tudo, importa conhecermos os benefícios da caminhada. Faz mesmo bem à saúde? Sim, as caminhadas fazem mesmo bem à saúde. Há quem diga, aliás, que as caminhadas são o elixir da juventude, porque de facto trazem inúmeros benefícios para o nosso bem-estar. Fazem bem ao coração, fazem bem aos pulmões, fortalecem os nossos músculos e os ossos e, para além disso, para além de serem importantes não só para o nosso bem-estar físico, são também muito importantes para o nosso bem-estar psicológico. De uma maneira geral, a nível físico, as caminhadas reduzem o risco das doenças nas artérias e no coração, baixam o colesterol, reduzem a gordura corporal e ajudam a manter o peso, melhoram a saúde dos ossos e das articulações, o que ajuda a combater doenças como a osteoporose e a osteoartrite, e aumentam a força, a flexibilidade e a coordenação, que também permite ajudar a reduzir as quedas. Depois, a nível mental, está provado que caminhar melhora a nossa autoestima, alivia os sintomas da depressão e da ansiedade e, para além disso, melhora também o nosso humor. E, para além disso, quem sabe, quem experimenta sabe que caminhar é uma atividade relaxante que nos permite desligar e descontrair dos problemas da nossa rotina. E depois, é uma atividade que é gratuita e que pode ser feita durante todo o ano. Mas caminhar é seguir um ritmo rápido, com passadas largas, e não apenas andar a passear, a ver lojas e montras. Sim, é claro. Caminhar é uma atividade que pode ser feita por todo o tipo de pessoas, desde os mais novos aos mais graúdos. Mas é claro que o ritmo e a velocidade a que andamos tem que ser adequada, portanto, à nossa idade e à nossa condição física. Mas é simplesmente caminhar e não com paragens pelo meio, portanto. Exatamente, portanto, tem que ser algo, os especialistas recomendam andarmos pelo menos 30 minutos por dia, sem qualquer paragem, com um ritmo, de certa forma, acelerado. Muitas vezes as pessoas desculpam-se e dizem que não caminham, ou porque têm dores nos joelhos, ou porque têm alguma dificuldade em caminhar, mas só teriam era benefícios em caminhar, porque não faz mal nenhum a quem tem alguns problemas de saúde. Sim, de uma maneira geral, caminhar faz bem a todas as pessoas, tenham ou não problemas de saúde. Aliás, as caminhadas previnem uma série de doenças. Caso a pessoa tenha algum problema e ache que uma caminhada mais intensa e mais prolongada possa, de alguma forma, prejudicar o seu estado de saúde, então aí convém sim pedir a opinião de um médico. Mas, em princípio, toda a gente, portanto, pode fazer caminhadas. Esta já não é a primeira vez que se realiza a Caminhada da Primavera, uma forma de se comemorar o Dia Mundial de Saúde. Porquê a escolha de uma caminhada para assinalar o dia 7 de abril? Portanto, isto é uma atividade que o projeto Seixal Saudável já tem feito há vários anos. É uma forma simbólica de nós assinalarmos o Dia Mundial da Saúde, como disseste, é uma forma de reunirmos todos os parceiros do projeto Seixal Saudável e a própria comunidade e darmos a conhecer alguns dos espaços mais agradáveis do nosso concelho. Como é que vai decorrer a caminhada deste ano? Por onde é que vai passar? Este ano a caminhada vai realizar-se no dia 10 de abril, um domingo, pela manhã, portanto vai iniciar-se às 9h30. O ponto de encontro vai ser na Quinta da Princesa, ali junto ao Grupo Desportivo e Cultural da Quinta da Princesa. E este ano vamos começar de uma maneira diferente. Vamos começar com uma visita ao Núcleo de Hortas Urbanas da Quinta da Princesa. Hortas estas que são cultivadas pelos próprios habitantes. E porquê é que decidimos incluir esta atividade na caminhada deste ano? Porque as hortas urbanas têm um impacto muito grande, muito significativo na nossa saúde e no nosso bem-estar. Depois desta visita, seguimos para a Quinta da Atalaia, onde vamos mesmo atravessar a Quinta da Atalaia, que é uma das zonas mais bonitas do nosso concelho. E, finalmente, a caminhada vai terminar na frente ribeirinha da Amora, junto ao Coreto, onde irá decorrer uma sessão de relaxamento e onde vamos distribuir um pequeno lanche aos participantes. É uma caminhada que não tem qualquer custo, basta só trazer energia e boa disposição e também, é claro, roupa e calçado confortável. Por isso, eu convido todos os ouvintes da RDS e do programa Seixal Saudável a aparecer. Tragam a vossa família e amigos e, já sabem, dia 10 de abril, às 9h30, na Quinta da Princesa. Fica então o convite para uma caminhada, a Caminhada da Primavera, no próximo dia 10 de abril, arranca às 9h30 na Quinta da Princesa, junto ao Grupo Desportivo e Cultural da Quinta da Princesa. A caminhada vai realizar-se entre a Quinta da Princesa e a Frente Ribeirinha da Amora. O Seixal Saudável fica hoje por aqui. Regressamos na próxima semana para conhecer uma criança que faz a diferença. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.